Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com quase 18 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Sempre trazemos algumas frases do livro O Consolador, que é um livro de perguntas e respostas, em que o espírito de Emmanuel nos traz luz sobre vários assuntos. E hoje eu escolhi uma pergunta 215 do livro O Consolador, em que é feita a seguinte pergunta: os chamados, entre aspas, homens de sorte, fecha aspas, são guiados pelos espíritos amigos? E Emmanuel assim nos responde: aquilo que convencionaste apelidar sorte representa uma situação natural no mapa de serviços do espírito reencarnado, sem que haja necessidade de admitirdes a intervenção do plano invisível na execução das experiências pessoais. A sorte é também uma prova de responsabilidade no mecanismo da vida, exigindo muita compreensão da criatura que a recebe, no que se refere à misericórdia divina, a fim de não desbaratar o patrimônio de possibilidades sagradas que lhe foi conferido. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 26 de fevereiro de 2017, uma linda manhã do verão brasileiro, em Santa Bárbara do Oeste, Rádio Brasil, 690 AM. Hoje temos a Raquel nos assessorando. Quaisquer dúvidas e sugestões, liguem para 3463-5068, 3463-5255. Temos na técnica o Vinícius, nosso competente amigo, que sempre nos... prepara os nossos programas com muito carinho, com muito amor e competência. E hoje vamos trazer uma página, mais uma vez, do livro Caminho Espírita, que eu achei muito apropriada. Esses temas são sempre apropriados em qualquer momento, mas é uma oração de Mei Mei, do livro Caminho Espírita, capítulo 32, E eu achei muito interessante pela maneira como ela coloca as frases e as conclusões e as pontes de pensamentos que ela faz entre uma situação e outra. E eu vou passar a leitura. Chama-se Oração Diante da Palavra. E Meimei se expressa assim: Senhor, deste-me a palavra por semente de luz. Auxilia-me a cultivá-la. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio. E onde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo, que se ajuste à edificação do bem no momento exato, e faze-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto de mim. Traze-me o coração ao raciocínio, sincero sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência, e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. E é nessa atmosfera de espiritualidade que posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Nós possamos fazer um programa inspirados e intuídos por esses amigos que nos acompanham, e texto muito bonito, onde, além de fazer o nosso esforço no sentido de sintonizar com as coisas positivas, que nós possamos rogar a Deus que, quando vacilarmos, Ele nos auxilie a manter a sintonia com o alto. Porque temos que fazer com que sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Muito bem. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Raquel, que está lá no nosso telefone 3463-5068. Bom dia, Vinícius, que está na técnica aí sempre nos ajudando. E bom dia a você que conseguiu acordar hoje depois deste sábado de carnaval, né? Porque no Brasil a gente comemora esse tal de carnaval aí e não é fácil. Muitas pessoas se entregam à festa e perdem o controle no meio dessa entrega. Então, que você não seja um desses que perdeu o controle e pode estar conosco nesse domingo bonito, uma manhã gostosa, né? Que estamos aqui juntos de verão. E que possamos estar juntos, conectados também pelo Facebook. Estamos com 2.744 curtidos no nosso Facebook. Estamos aí chegando nos 3 mil, né? Acho que até o meio do ano a gente chega aí. Se você que está nos ouvindo gosta do nosso programa e já curtiu a nossa página, convida os seus amigos. Você entra nela e tem um botão lá que você clica convidar amigos, e você convida aqueles amigos que você realmente considera amigo, porque se você gostou, o seu amigo vai gostar, né? Então você vai convidá-lo para acessar o nosso Facebook e também nos seguir, né? Os textos que nós lemos aqui são compartilhados lá para você poder reler, deixar sua pergunta, seu questionamento. Fique sempre à vontade em participar do programa através do Facebook. Eu achei muito interessante esse texto, porque a Meimei, ela tem a propriedade de criar a poesia em cima da palavra. E tudo é muito interessante. Eu só vou apenas destacar parte de uma frase que a mim é muito importante, onde ela diz: ajuda-me a lembrar o que deve ser dito. Porque muitas vezes a nossa própria consciência e inconsciência faz a gente esquecer e emudecer no momento errado. Algumas coisas precisam ser faladas e a gente tem que ser o veículo dessa mudança. Então eu achei muito interessante essa prece, essa página do livro Caminho Espírita. Muito bem, meus amigos, a gente sempre diz a importância do estudo, porque é um trabalho que o nosso grupo, o grupo do programa Visão Espírita, de Santa Bárbara do Oeste de Piracicaba, faz ao longo de todos esses anos, dizendo que o Centro Espírita, a Casa Espírita, é o ambiente mais adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos difundir o estudo dentro do Centro Espírita. Vamos nos organizar e formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. As palavras espíritas são importantes e esclarecedoras, mas não bastam. Fundamental desenvolver o hábito do estudo entre os participantes, permitindo e incentivando a pergunta e o questionamento. E, acima de tudo, promovendo e patrocinando a pesquisa da ciência e da filosofia espiritista. Comecemos pelo começo, lendo e estudando os livros de Allan Kardec. Dessa maneira, estaremos fortalecendo o Espiritismo dentro de cada coração e fazendo mais luz em nossas vidas. Peço ao Vinícius que coloque a prece na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Linda prece, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo continuado do livro Vinha de Luz. E hoje, no capítulo 27, o Allan vai fazer a leitura. Indicação de Pedro. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. A indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Não é fácil apartar-se do mal, consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma através de consecutivas reencarnações, e é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservarmos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Cegaram-nos males numerosos, aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas, e acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil no desperdício de energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Esta é a situação real da maioria dos encarnados e de grande parte dos desencarnados que se acomodam aos círculos do homem, porque a morte física não soluciona problemas que condizem com o foro íntimo de cada um. A palavra de Pedro, desse modo, vale por desafio generoso. Nosso esforço deve convergir para a grande realização. Dilacere-se-nos o ideal, ou fira-se-nos a alma, apartemo-nos do mal e pratiquemos o bem possível, identifiquemos a verdadeira paz e sigamo-la. E tão logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço referente à própria edificação, lembremo-nos de que não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem, e que não vale tão somente desejar a paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência de nossa fé. Todos nós somos médiuns. Em sendo médiuns, nós temos e provocamos um intercâmbio com o plano espiritual de forma frequente. Esse intercâmbio não se dá como nos médiuns ostensivos. Então, por exemplo, um médium que psicografa, ele sente a aproximação do espírito e, através dessa aproximação perispiritual, ele passa para o papel o pensamento do espírito. Um médium de incorporação, ele, através dessa aproximação ostensiva, ele fala aquilo que o espírito está pensando. Um médium de efeitos físicos, ele cede o seu ectoplasma para que os espíritos se manifestem, façam materializações, façam curas, etc. Agora, nós, de uma forma geral, somos médiuns intuitivos ou inspirados. Todos nós temos um anjo da guarda. E esse anjo da guarda nos influencia através do pensamento, que pode ser inspirado ou pode ser intuído. A partir do momento que nós nos conscientizamos de que somos médiuns, aí nós começamos a entender que, se não fizermos nada no sentido de nosso aperfeiçoamento, os espíritos inferiores nunca vão poder e nunca farão pedir licença para você para que eles possam intuí-lo. Eles pura e simplesmente o intuem a partir do momento que você entra em sintonia. Todos nós sentimos raiva, todos nós sentimos inveja, todos nós sentimos orgulho. E nesses instantes que nós vibramos nesse diapasão, nós apresentamos ao nosso espírito, aquele espírito que está próximo de nós, a sua influência. Então, quando nós sentimos raiva, por exemplo, eu sinto raiva do Geraldo, automaticamente eu estou me candidatando a que os obsessores do Geraldo possam servir-se de mim para prejudicá-lo. Quando eu sinto raiva do Geraldo, eu atraio para minha companhia os obsessores do Geraldo. Porque eles dizem assim: eu vou aproveitar esse cara agora para malhar o Geraldo. É isso que eu quero? Eu estava buscando um canal e encontrei. Então, todos nós que agimos no bem, todos nós que queremos fazer o bem, temos intenção de fazer o bem, se nós não estudarmos os mecanismos de atração e repulsão, nós faremos aquilo que os espíritos inferiores querem. Porque nós não precisamos estudar, nós pura e simplesmente vamos dando vazão aos nossos instintos. E cada vez que esses instintos se manifestam, os espíritos inferiores se aproximam e se aproveitam de nós. Como é que eu faço para atrair os benfeitores do Geraldo? O Geraldo tem um probleminha. Se eu penso assim: puxa vida, eu vou conversar com o Geraldo, vou tentar ajudá-lo, eu vou tentar demovê-lo dessa ideia, automaticamente os espíritos benfeitores que estão com Geraldo, eles se aproximam de mim para me intuir naquilo que eles querem que o Geraldo aprenda para sair daquela faixa. Então, isso acontece com todos nós, sem exceção, com você, comigo, com todos aqueles que inclusive nem conhecem a doutrina espírita. Através da sintonia, nós atraímos bons e maus. Agora, nós temos um probleminha, às vezes, para definir e para esclarecer, para discernir o que é bom e o que é mal. Às vezes a gente tem essa dificuldade. Mas Jesus nos passou a fórmula certa. Ele diz assim: praticai o bem. E quando você quiser, você tiver em dúvida para saber o que é o bem, pura e simplesmente você faça uma análise que aquilo que você quer fazer com o teu semelhante, se fizessem contigo, como é que você se sentiria? Então, por exemplo, eu quero dar um tapa na cabeça do Geraldo com toda a força. Eu não sei se isso é bom ou se é mal. Aí eu digo assim: você gostaria que alguém fizesse isso com você? Não, pode doer, né? Vai me pegar de susto. Então, não é bom. Então, eu quero fazer uma brincadeira com Geraldo que é alguma coisa de mau gosto. Eu gostaria que fizesse comigo? Não. Então, não faça com Geraldo. Então, Jesus deu o mapa da mina para nós, para sabermos o que é bom e o que é ruim. O que é fazer o bem e o que não é. Então, se nós, antes de sairmos fazendo as coisas por aí, a gente antes fazer uma reflexão para saber se aquilo é bom, aquilo é mal, nós vamos começando a aprender a fazer o bem. E à medida que você vai fazendo o bem, a primeira mão é meio chato, meio monótono, que coisa você ficar se policiando toda hora, mas à medida que você vai fazendo, daqui a pouco você vai começando a sentir as vibrações decorrentes do bem que fez. E aí você vai começando a sentir o prazer de fazer o bem. A partir do momento que você se acostuma com esse prazer e começa a sentir que fazer o bem é bom, você começa a se sintonizar com os bons espíritos. E aí é covardia. Porque as intuições, as inspirações, elas chameiam. E aí você vai entrando naquela coisa, vai prestando atenção e vai começando a cada vez mais se habilitar na prática do intercâmbio com os bons espíritos. Bom, o Luiz, ele conseguiu fazer um resumo muito, muito completo desse texto, né? Mas eu vou reforçar apenas esta última frase: não basta evitar o mal e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem. Então, muita gente se julga espírita, por exemplo, ou cristão, ou bom, por não fazer o mal. Mas não faz nada por bem, não trabalha na direção do bem, né? Não pratica nada de bom, não faz o mal. E pronto, se acha... A pessoa fala assim: não faço mal para ninguém. Não faço mal para ninguém, mas não fazer mal para ninguém é obrigação, né? Isso aí já é um dever. Agora, fazer o bem é um segundo dever, que poucas pessoas colocam em prática. Porque fazer o bem... Por exemplo, às vezes você vai ajudar uma senhora a atravessar a rua. Só que ela está lá cheia dos orgulhos dela e ela fala para você: não quero ajuda. Ué, é um direito dela. Cabe a você respeitar o direito dela, abaixar sua cabeça e ainda protegê-la ao atravessar, mesmo não estando ajudando diretamente. Porque ela está no orgulho dela, mas ela está com as limitações dela também. Então, uma das limitações dela é o orgulho, além das limitações do corpo físico. Então, cabe a você ser mais atento com essa pessoa do que com aquela que aceitou a sua ajuda. Porque aquela que aceitou a sua ajuda, ela tem um defeito a menos do que essa. Ela é humilde e ela aceita a ajuda quando entende que precisa de ajuda. E ajudar o outro nos exige muito mais humildade do que vocês podem imaginar. Porque você vai se deparar normalmente com orgulho. Então, quando você começa a falar uma coisa que você acha que pode ajudar aquela pessoa, ela muitas vezes já te interrompe: eu sei, pode, tá bom, pá, né? Orgulho novamente, querendo te afastar. Por quê? Porque ela tem medo até de escutar aquilo e ser mais uma cobrança dentro daquilo que ela já vem falhando. Então, ajudar é exigente de nós humildade. Por isso que nós vamos encontrar no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo o fora da caridade não há salvação. Porque quando você pratica a caridade, quando você se auxilia o outro, quando você se dedica na prática do bem, necessariamente você precisa ajustar os seus defeitos para ajudar o outro. Se você for orgulhoso, você não vai ajudar o outro. Se você for falso, você não vai ajudar o outro. Se você mantiver os seus defeitos, você não consegue ajudar o outro. Porque o outro começa a te repelir, ele fala, quem que é esse cara para me ajudar? Esse cara é um chato, esse cara é um orgulhoso, é um falso, é um mentiroso e quer me ajudar. Então, quando nós entramos na prática da caridade, a primeira transformação onde a gente opera é em nós mesmos, que você precisa deixar de lado todas as suas mazelas, seu personalismo todo. Porque, afinal de contas, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço em que faz em dominar suas más inclinações. Então, para praticar o bem, é necessário esforço, muito esforço. E você é conhecido da história, muitas pessoas que tentaram fazer o bem, até um cara chamado Jesus, que vocês devem conhecer também, e que até crucificaram ele, porque fazer o bem incomoda muita gente. Então, Jesus nos deixa claro, pegue a sua cruz e me siga, porque fazer o bem é se crucificar. Mas nem por isso é menos preocupante, é menos necessário. Ao contrário, é o caminho que Jesus nos indicou, fazer o bem. É só assim que a gente vai se transformar. Alan, eu achei muito interessante essa sua colocação e fica até pedagógico. Primeiro dever, não fazer o mal. E o segundo dever, fazer o bem. Isso que o Alan falou é uma situação, acho que todos nós vivemos no dia a dia. Você vai ter uma conversa com alguém e a pessoa fala, não estou fazendo mal para ninguém. Tá, e aí? Você tem que fazer algo mais, tem que fazer o bem. Não fazer o mal, primeiro passo. Só que a vida é um caminhar. Não fazer o mal, acho que já até passou. Isso é uma coisa tão básica que você não pode colocar como defesa, né? Ah, eu não estou fazendo mal. Tá, e aí está empatado. Agora você precisa começar a fazer alguma coisa. Precisa começar a crescer. Como? Fazer o bem. E aí o Alan falou uma outra frase aí. Hoje eu acho que você estava muito inspirado. Fazer o bem é se crucificar. Eu vou pensar nessa frase. Porque realmente é a mudança interior que você tem que se impor, se educar, se doutrinar. E todas as vezes que você começa a fazer isso, quase sempre você não é entendido. As pessoas o veem como louco. Aliás, tem uma frase no livro Praça da Amizade, eu não lembro o autor agora, em que ele fala, todo aquele que se dedicar sinceramente à reforma íntima será conhecido pelos seus pares como um louco. Esse cara é estranho, né? Sai da faixa, né? Ele é esquisito, né? Muito bem, meus amigos, são 9:58. Estamos bem, o tempo está correndo a nosso favor. E vamos lembrar agora também, o Alan falou do nosso Facebook, continua muito bem. Eu peço a você que entre no Facebook, programa Visão Espírita, você vai encontrar várias informações, vários textos, coloque a sua pergunta, a sua dúvida, questione, a gente gosta de questionamento e de perguntas. Então entre lá, faça a sua participação, que nós gostamos de fazer essa difusão do conhecimento espírita. E vamos lembrar também dos nossos patrocinadores, da USE de Americana com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Ligue hoje mesmo e fique sócio pelo telefone 3468-3711. E a Pet Life Clínica Veterinária na Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Atende pelo telefone 3628-8700. Muito bem, meus amigos. Agora estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é a essência do programa, que é o estudo do livro A Gênese. E a gente tem feito de maneira mais dinâmica esses estudos, porque a leitura se torna um pouco mais cansativa, até porque por vezes os textos são longos. Então estamos conseguindo dividir bem, e hoje o Luiz vai falar dentro do capítulo 15 dos Milagres do Evangelho, o termo ressurreição. Antes, nós havíamos já comentado, o Alan falou sobre os possessos, eu havia falado das numerosas curas de Jesus, mas repara nesses dois textos que o Luiz vai falar, que uma delas é a filha de Jairo, e a outro o filho da viúva de Nalim. Naim, prestem atenção o que o Luiz vai expor, que eu acho que vai dar, como diz o outro, pano para manga. Eu cataloguei esses dois assuntos. A filha de Jairo, além dessa referência da Gênesis, né, tem a referência bíblica, que é Mateus, Marcos e Lucas. E os três textos mencionam, muito iguais, muito semelhantes, né? Quer dizer, falam sempre a mesma coisa. E essa ressurreição da filha de Jairo também se processou um fato muito importante, que os três registram também como fato ocorrido na mesma ocasião, que foi aquele caso da hemorroíza, que quando Jairo foi chamado, né, pelo sacerdote para atender a sua filha, quando Jesus foi chamado pelo sacerdote para atender a sua filha, que estava morrendo, ele na realidade, durante o trajeto, ele foi tocado pela mulher hemorroíza e ele sentiu sair de si virtude. E os três textos também confirmam aquilo que a doutrina espírita já fala há muito tempo sobre o assunto, que Deus nunca derrogou as suas leis. Se existe um período de 9 meses onde o espírito se liga à matéria, esse espírito não pode se desligar da matéria num pura e simplesmente puxão, né? Ele tem um processo de desligamento natural, lento, e de acordo com esse processo, enquanto todos os liames não se desligam, não há o desencarne, né? Em qualquer momento em que esse processo estiver sendo ocorrendo, esse reencarne pode ser processado, porque ainda existe ligação, e mesmo que ela tenha já começado, uma vontade muito forte, como é o caso do magnetismo, como Jesus operava, ele pode fazer com que essa operação retroceda. Quer dizer, se dê novamente essa ligação e isso não ocorra e acabe se completando. E houve um fato muito recente, que inclusive eu publiquei no site Vadimeco, e Jesus, nessas três passagens, nesses três escritores espíritas, ele menciona: ela não morreu, ela dorme, né? Então fica muito claro que não tinha havido realmente ainda o desencarne. E houve recentemente um fato muito interessante. Uma mulher teve dois gêmeos, né? Dois, e aí um deles não resistiu, e os médicos disseram: esse faleceu. Mas ela pediu para ficar com aquela criança. E ela colocou-o junto do coração e começou a cantar música de ninar para ele, dizendo para ele que ele não abandonasse aquele corpo, que ele aproveitasse aquela reencarnação. Ela ficou 2 horas e o neném retornou, né? E tinha sido dado já como morto pela medicina. Os médicos já tinham dito: morreu, né? Então existe realmente esse desligamento, esses liames se afrouxando, que podem retornar por uma vontade muito forte. E esse caso dessa mulher confirma que todos nós somos portadores desse mecanismo que possa ajudar esse espírito a desistir da sua ideia de abandono do corpo físico. Então, na realidade, Luiz, essa filha de Jairo, para que o ouvinte saiba, ela não estava morta. Não estava morta, ela estava em estado cataléptico ou de êxtase. E Jesus pressentiu isso. Exato, ele via, né? Quer dizer, ele percebia, imagina com a capacidade dele, ele percebe tudo aquilo que está acontecendo, como está o mecanismo do desenlace. Porque Jesus acompanhou a morte de muita gente, né? E esses casos ele evitou. Né? Por quê? Porque ainda havia condições para se evitar. Agora, aqui também está catalogado a Ivone Pereira. E a Ivone Pereira nos dá uma... Você vê que a doutrina espírita, ela é revelada primeiro por Kardec, né? Aquela é a revelação principal. E próprio Kardec coloca que as revelações vão se aprofundando e viriam mais tarde. Kardec, inclusive, queria continuar na Sociedade Parisiense de Espírita com essas questões envolvendo os espíritos, mas a coisa não pegou, né? Agora, indiretamente, sem conhecimento de causa, no Vadimeco eu acabei fazendo isso. Por quê? Porque você, a respeito do mesmo assunto, você consegue consultar vários espíritos e vários autores encarnados. A Ivone Pereira, ela complementa com uma informação que, é claro, ela precisa ser referendada por outros espíritos, por isso que aí nós podemos, dizer, pela concordância dos espíritos sobre esse assunto, podemos introduzir na doutrina espírita, mas ela dá uma informação isolada. Ela diz o seguinte, que esses fenômenos de catalepsia e estes são fenômenos que ocorrem e devem ocorrer de uma forma natural e dominada pela mente humana, como os orientais fazem muito bem. Agora, no caso nosso, é uma enfermidade. Enfermidade provocada por um desajuste nosso no passado. E que toda criatura que passar por essa experiência, ela vai ter que complementar em outra existência, porque é quase como se fosse um suicídio. Olha que interessante. Nossa. E faz sentido. E faz sentido. Muito. Você vê que os iogues, eles conseguem ficar nesse período. Aí eles mencionam, o Caibar faz essa referência. Até 8 dias você pode ficar nessa estágio. É o próprio indivíduo que determina isso. Consciente, inconsciente. Consciente. Ele leva ao estado cataléptico e domina esse estágio a ponto de voltar. É pela sua ascensão, pela sua evolução, pela sua capacidade, pelo seu potencial. Agora, nós, como não temos isso ocorre conosco e nós não sabemos dominar o assunto porque ainda não somos adestrados para isso. E conosco ocorre o suicídio, entre aspas, tá bom? Muito bom. Alan? Depois eu comento. Não, né? Vamos comentar, vamos. Bom, então o Luiz, ele foi muito feliz no comentário. É um processo que Jesus, por ser um espírito mais evoluído do que a gente, já ter muito mais experiência do que nós temos. Se nós falamos no começo que a nossa intuição, ela pode nos conduzir no dia a dia, ele com certeza tinha pleno conhecimento que aquele corpo, aquele ser, né, vamos falar assim, ele não estava morto, ele estava no estado cataléptico. Então ele olhou, viu o espírito ali. Ele não ia se manifestar para o rapaz levantar, desculpa, eu estou falando da outra, Nain. Ele não ia se manifestar para o filho de Jairo e nem para ele voltar à vida, se ele não tivesse certeza disso. Ele não ia se expor a essa situação. Então ele falou, volte, né? Existem casos no... E Jesus foi honesto. Ele não morreu, ele dorme. Essas dorme. Palavras são importantes, ela, né? Ela dorme, ela não está morta, ela dorme. Então, até hoje a ciência tem dificuldades em provar esses estados catalépticos, né? Você pode falar melhor do que nós, né? Hoje até a medicina, se não me falha a memória, eles têm testes que eles fazem, né, para ter certeza. Essa seria a minha fala. A medicina certamente está evoluindo e certamente compreendendo melhor o fenômeno chamado morte. A morte, do ponto de vista médico, biológico, daria para fazer um livro de 2.000 páginas. A morte é uma sequência de eventos que acontece no corpo e, em geral, determinada por um segmento, a parte neurológica, a parte cardiológica, a parte metabólica, seja lá o que for. Esse mecanismo da morte é acionado ali. E daí resultam várias alterações denominadas fisiopatológicas, ou seja, anormais, que fogem à normalidade. E essas anormalidades vão levando a um desequilíbrio constante, somatório, que vai crescendo, chega um ponto em que existe a falência do corpo humano. Quando ocorre a morte, até onde a ciência conhecia há 40 anos atrás, não havia volta. Mas para desafiar a ciência, começaram a surgir situações como a catalepsia. O indivíduo era declarado morto e se levantava no velório, causava um tumulto, nossa, todo mundo correndo, e todo mundo sabe desses relatos, vira piada até, né? Mas na realidade é uma coisa muito séria. Hoje, já temos recursos dentro da neurologia, da psiquiatria, da clínica médica em si, para detectar com mais precisão a parte elétrica do sistema nervoso. Existem recursos onde se pode ver que ainda existe uma atividade elétrica. E se essa atividade elétrica, se ela é suficiente para retornar à vida. Então a ciência está se aproximando cada vez mais do fenômeno morte, entendendo melhor a morte. Agora, é preciso deixar bem claro que a ciência não sabe tudo. Existe uma lacuna entre a vida e a morte já definida, sacramentada, uma lacuna que ainda é desconhecida, que é essa transição, é o momento da morte. Isso é que é uma interrogação. A ciência já descobriu muitas coisas, mas ainda falta muita coisa para descobrir. Esses fenômenos chamados de curas, houve uma cura, o cara morreu e não morreu. Na realidade, era o limite da ciência, era o que a ciência podia. Hoje a ciência, com muito mais precisão e domínio, consegue dizer o momento da morte muito melhor do que se dizia 50 anos atrás. E daqui a 100 anos, talvez ela invada esse campo da espiritualidade para dizer, olha, a morte não era nesse limite, ela é variável, ela varia de pessoa a pessoa, de circunstância a circunstância. Aí vai começando a entender esse momento da morte. Primeiro, deixar bem claro isso, que a ciência está evoluindo e ela está crescendo. Agora, voltando a Jesus, Geraldo, eu não queria sair da ciência antes de discutir um ponto. A ciência, falta a ela, eu diria até, verdade, honestidade. Porque ela teria que questionar. Se existe algo que está se esvaindo, que está se desligando e que retorna, porque isso ela já constatou, esse algo é alguma coisa que ela não sabe. Sim. Mas ela poderia colocar, existe uma teoria espírita, né? Por quê? Porque o espiritismo explica, a ciência constata, ela não sabe o que é, mas constata. Porque se é algo que está saindo e ela deu como morte do corpo físico e esse algo voltou, ela deveria ter humildade suficiente. É algo que nós não conhecemos e não detectamos com os nossos aparelhos. Mas a doutrina espírita tem essa tese que carece de ser examinada. Entendeu? Esse é o meu ponto. A medicina, ela passa por ciclos de progresso, de evolução. Estamos vivendo no momento científico do mundo a medicina baseada em evidências. Isso virou moda. Eu acho positivo isso, porque realmente quem se dedicar ao estudo da medicina baseada em evidências vai crescer muito, vai entender melhor o fenômeno vida, o fenômeno morte. Só que esse baseado em evidências não pode ser uma exclusividade, não pode ter um muro de Berlim impedindo outras possibilidades. Como existe com relação à própria matéria. Quando a ciência constatou que em determinadas circunstâncias o átomo se comporta como partícula ou como onda, isso é um fato. Então, mas eu até, Luiz, assim, eu vou sair um pouco em defesa da ciência no seguinte: em quaisquer lugar existem pessoas desonestas. Sim. Existem pessoas aproveitadoras. Não vou dizer que é comum, mas acontece com uma relativa frequência trabalhos em que o indivíduo é consagrado como mestre, doutor, depois vai ver que ele não era o trabalho dele, ele copiou. A própria ciência, né, constata isso. Ele copiou. Então existe tanta desonestidade no meio científico, eu vou repetir aqui, existe tanta desonestidade no meio científico que eles acabam criando uma defesa e se enrijecendo. Eu não acho isso positivo, mas foi a maneira que se encontrou nesse momento para proteger o que já tem como verdade. E para você apresentar uma hipótese, não é você falar assim, ah, tá aqui a hipótese. Você precisa respaldar essa hipótese em trabalho experimental. Não é você apenas jogar a ideia. A ideia, com certeza, um cientista de bom padrão, ele tem. Agora, como é que ele vai afirmar isso num congresso internacional? Ele vai ser metralhado lá em cima se ele não tiver experimentos que confirmem aquilo. O cara fala, isso é o seu pensamento. Aí fica uma situação assim, fica muito tênue essa defesa. Mas eu concordo com isso. Eu não discordo disso. Eu acho que isso aí é altamente providencial. Sim. O Einstein, ele apresentou o seu trabalho. E desde que ele apresentou, esse trabalho está sendo bombardeado. E até agora... Então, o bombardeamento, eu não sou contra. Eu acho que, inclusive, a verdade cada vez... É que nem martelo. Você, quanto mais bate, mais você enterra o prego. Né? Não, é verdade. Quanto mais você tenta contestar, mais você empurra para baixo. Porque você eliminou uma hipótese de possível falsidade. Né? Então, com relação ao espiritismo, deveria ser exatamente a mesma coisa. Existe essa tese, existe essa hipótese espírita. A partir daí, começa a malhar a hipótese espírita. E se não encontrar alguma coisa melhor, a hipótese espírita vai se... Talvez precisasse surgir um grande professor, porque é assim, para você se apresentar nesses grandes congressos, não pode ser. O Geraldo vai lá, não vai. Quem é você? Você é ninguém. Você não chega nem na porta ali. Então precisaria alguém de grande estatura científica. William Crookes, tá bom? É, não, sim. Mas eu digo. Não. Mas eu digo na atualidade. Eu sei, mas é isso que eu te digo. A atualidade deixou passar um século e meio. Sim, eu entendo. Entendeu? Quer dizer, esse é um ponto e eu não abro. Se a ciência tivesse tido um pouquinho de boa vontade, sim, de dizer assim, olha, existe o William Crookes. Não, você tem razão. Mas assim, alguém hoje que fala assim, eu quero ser o pai dessa criança. E vai e começa a lançar. Como eu vi, eu já citei aqui, não vou citar sim, o nome dele. Sim, existem uns trabalhos aqui. Que num congresso de medicina, eu achei um professor de Ribeirão Preto, eu achei muito bonito. Ele fez uma abertura, para o bom entendedor, minha palavra basta, foi uma prece. A maneira como ele fez a abertura foi uma prece. Quer dizer, todo mundo entendeu que era uma prece. Ele misturou a prece com coisa científica. Então, assim, parece pouca coisa, mas isso é muita coisa num meio altamente seleto, altamente fechado. E a gente não pode deixar de pensar no desenvolvimento das ideias no mundo. Nós ficamos praticamente a idade média, que foi 1000 anos, até mais ou menos 1650, 1700, presos a ciência e filosofia que apenas referendava o que a Igreja Católica queria que referendasse. Então, o desserviço, né, da religião em cima da ciência criou um passado negativo que foi começar a ser aberto com as palavras de Descartes, que começou a levar a razão como algo a ser analisado, não só a fé, que também levou a razão, levou a excessos, né, na própria França, a pátria-mãe de Descartes, de exterminar milhares, dezenas de milhares de pessoas na guilhotina, porque ainda tinham fé. Então, a ciência e a religião, elas criaram uma barreira muito grande, uma linha de atrito muito grande, e hoje cabe às pessoas de bom senso ir aos poucos reaproximando isso, fazendo... O Fridtjof Capra, um grande autor, que ele tem um livro que chama O Ponto de Mutação, e nesse livro Ponto de Mutação, ele fala que o único erro dele lá é dar uma data para isso acontecer. Mas ele fala que um dia a ciência e a religião vão andar juntas no mesmo nível, no mesmo lado a lado, lado a lado. E quando isso acontecer, nós vamos ter os maiores progressos da ciência. Nós vamos ter a fé e a razão, a fé raciocinada, que é um interessante porque Kardec ele surge com isso justamente logo após esse processo do iluminismo, logo após esse processo, esse mergulho na razão, porque a razão também ela acabou, ela é muito fria quando sozinha, quando apartada da fé e do bom senso. Então, Há de se achar um equilíbrio ainda. Nós estamos, talvez, nos passos primeiros de um dia andarmos lado a lado, ciência e religião. Mas nós temos que ter o bom senso de, aos poucos, ir colocando as nossas ideias com equilíbrio. Perfeito. Tá, então vou era isso que eu ia falar. Você está certíssimo nisso aí, Alan. Para coisa eu construir. Vou complementar a minha incumbência do dia, falando sobre o filho da viúva de Naim. Né? O filho da viúva de Naim se deu o mesmo fato. Ele morreu, né? E convém registrar que naquele tempo não existia, por exemplo, uma lei que você só pode enterrar o corpo depois de 24 horas, né? Então, com 3, 4 horas, inclusive o Caiba Chute mostra alguns exemplos de que com 2, 3 horas já estava enterrando morto, né? E outra coisa, naquela época, as sepulturas não era que nem hoje, que você enterra lá o caixão, cobre de terra e você fica incomunicável, né, com o morto. É colocado pedras em cavernas, nos morros, nas rochas, né? Então, era muito passível de acontecer esse fato. Então, Jesus, de novo, com a sua visão, com a sua capacidade, ele pura e simplesmente, através de uma magnetização, ele faz com que aquele espírito volte à vida, né? Então, é um fato correlato, sem maiores novidades com relação ao primeiro, que ocorreu, e menciona-se até aí que nos casos de êxtase, o caso de Lázaro foi muito pior, já estava fedendo, né? Quer dizer, então, realmente são fatos passíveis de retorno. E aí a Ivone Pereira também coloca que isso era uma enfermidade naqueles casos, quando você não consegue dominar esse estágio. E é um fato novo, né? Quer dizer, não é corroborado pela doutrina dos espíritos, mas é um fato complementar que, à medida que outros forem surgindo, a gente pode colocar também isso como sendo uma doença da alma passível de ser aperfeiçoada a partir do momento que nós nos melhorarmos e conseguirmos dominar isso. Eu vou até fazer uma provocação para o Luiz e para o Alan. Jesus, sendo um espírito muito mais adiantado que todos nós, ele dispõe de recursos que nós não temos. E ele, sabedor de todas as leis, que muitas vezes nós também não sabemos, por que que ele gostaria de demonstrar poder derrogando uma lei? O que que acrescentaria a ele? Isso seria uma vaidade dele, um orgulho muito grande. Falar, eu quero mostrar poder, essa lei eu vou descumprir, vou passar por cima. Ele demonstraria muito mais autoridade cumprindo a lei. Então a gente observa assim, que em muitas religiões admite-se no milagre. Quer dizer, o milagre é uma derrogação da lei natural. Isso vai contra a ética, contra o bom senso, contra a boa convivência. Por que que eu posso e você não pode, Alan? Eu posso, mas você não pode. Então Jesus não faria isso. Mas não é só uma questão de ética, é uma questão de poder, né? Então, quando você tem aqui na Terra as atribuições de Deus, né? Quando você recebe por um sacramento a capacidade de ser Deus na Terra, só você pode e só você pode explicar. É muito mais fácil de eu dominar isso, dominar as pessoas, do que eu fazer as pessoas pensarem. Entendi. Fazer pensar é difícil. E um outro aspecto, né, Geraldo, se ocorresse isso que você supôs, toda a história do cristianismo, você só conhece casos que Jesus ressuscita, casos recentes. De mortes recentes. Exatamente. Sim. Se ele tivesse essa capacidade, não seria o caso de dizer assim, então vamos estudar aqui. Desenterrar um lá. Entendeu? Quer dizer, então pessoas notáveis, quer dizer assim, bem, esse cara foi extremamente maravilhoso na Terra, vamos ressuscitar. Entendeu? Quer dizer, imagina, ele poderia melhorar a face da Terra. Pega 10 caras que já tinham morrido, que eram excelentes. Traz o Gandhi de volta. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, então ele iria lá e disse assim, vamos melhorar o mundo. Gandhi, levanta. São Francisco de Assis, levanta. Einstein, vem aqui para o USP. Então isso aí prova exatamente que Jesus não derrogou a lei. Muito bem. Olha, Intuição. Intuição. Então você vê como é interessante esse debate. E fica esse programa é uma covardia. A espiritualidade tem você, o Alan e eu com a antena ligada. Se eles não conseguirem passar um pensamento deles, é que realmente nós precisamos melhorar muito. E você vê que interessante, o Alan aborda de um jeito. Sim. O Alan está falando muito em filosofia, eu sou fã disso, eu fico assim maravilhado, queria até ouvi-lo algumas vezes para aprender um pouco. E o Luiz é... O conhecimento dele é grande. A gente fica aqui pegando carona num e no outro aqui, vai driblando, né? O Geraldo, deixa eu fazer uma interrupção agora. Assim, a gente vive incentivando as pessoas a se manifestarem. E uma amiga aqui que eu vou guardar o respeito em falar o nome dela, em relação ao nosso caso anterior, que nós estamos comentando do Vinha de Luz, né? Ela falou assim que ela tem aprendido muito sobre o tema fazer o bem, né? Que uma pessoa quem ela muito ajudou, simplesmente virou as costas, se afastando do centro e dos amigos. Né? Foi um grande aprendizado. E daí, não contente, ela foi ler sobre isso em artigos de psicologia, né? E mostra que a pessoa se sente humilhada por ter que receber ajuda e acaba hostilizando a pessoa que o ajudou. Então, o que acontece com isso? Ela está aqui reforçando aquilo que nós estávamos comentando, que realmente ajudar não é simples. E você muitas vezes tem que ajudar. Mexe com orgulho, né? Você mexe com orgulho. Você, quando a pessoa se sente necessitada da ajuda e você ajuda, nem sempre a pessoa tem aquilo como Não é fácil para ela, né? Não é fácil para ela. Ela se põe numa posição de... E outra coisa, nós temos que aperfeiçoar o nosso sistema de ajuda. Isso. Porque em muitas ajudas que a gente oferece, nós jogamos junto um pouco de vaidade, entendeu? Um pouco de orgulho. E quanto mais a gente ajudar... O que os espíritos falam com a gente? Eles intuem e o inspiram, que você não está nem aí, você nem sabe que... Né? Que eles ajudaram. Exatamente. E daí você fala, olha a ideia que eu tive. Né? Isso aí. Eu sou bom mesmo. Como eu sou inteligente. Então, valorizar o próprio, então, a própria capacidade. Então, sua amiga, né? Ela deu uma colaboração tremenda. É. Nós precisamos aprender a ajudar, tornando-nos anônimos com relação... A ajuda. O Mano falou, serve e passa. Exatamente. Né? Serve e passa. Você não fica falando, não, eu sou o cara. E você vê que normalmente, e é isso que o Emmanuel falou, normalmente a gente ajuda e daqui a pouco a gente chega assim, e aí, como é que tá? Ai, tô maravilhoso. Isso é muito engraçado. Não, mas é verdade. É real, pé no chão. É verdade. E às vezes a pessoa que está ajudando não faz isso nem intencionalmente. Não. Ela faz por uma vontade de ver, pô, você tá bem? É. Né? Sabe? Que no fundo, Alan... É vaidade. É um reconhecimento. Vaidade das vaidades. É, tem um texto que fala, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. É isso aí. aprendi não, li, tô tentando executar essa viagem. E a psicologia também precisa se aperfeiçoar, né? Também. Porque ela precisa ensinar as pessoas que nós precisamos ajudar sem que elas se viram. Muito legal. 10 horas e 28 minutos, vamos lembrar. Nós ganhamos 2 minutos nesses dois quadros, né? Sem dúvida. Ajudando o programa Visão Espírita, fazendo um depósito identificado. Nós vivemos aqui de um aluguel que fazemos à Rádio Brasil, que de maneira muito bondosa nos abrigou aqui, mas precisamos da sua ajuda. A agência, de preferência, é o Banco Santander, de Santa Bárbara do Oeste, agência 0210, conta com rede 1300-1714, dígito 0. Repetindo, Banco Santander, agência 210, conta corrente 1300-1714, dígito 0. Outras duas contas do Luiz Pessoa, de Piracicaba, Banco do Brasil e Banco Itaú. Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6. Conta corrente 24326, dígito 4. E o Banco Itaú, agência 5189. Conta corrente 71850, dígito 4. Deixa eu falar uma coisa que é muito importante. Esse programa é gostoso e está aqui há 17 anos, por quê? A gente vem para cá com alegria. A gente tem um dispêndio de gasolina, a gente tem um dispêndio de tempo. mas para nós é prazeroso, né? Isso para nós não é dispêndio. Isso para nós é um prazer. É um investimento. Né? É um investimento. Né? Quer dizer, às vezes a família quer que a gente fique junto lá. Eu já contei aqui, houve uma passagem que eu fui convidado para um simpósio em Rafar, e aí marcaram o simpósio para tarde para que eu não faltasse na rádio. Olha, que bacana. É, eles foram assim, coerentes. E aí a minha esposa ficou sabendo que eu vinha, ia no simpósio naquele domingo, então ela disse assim, ah, então não precisa ir na rádio. Eu disse assim, não, filha, eu vou porque eu gosto. Por, entende? É uma obrigação. Então esse programa é gostoso por causa disso. Agora, se dependesse de nós pagarmos o programa, a gente não ia ter condição. Né? Então a gente dá o nosso trabalho. E as pessoas que ouvem e que gostam é que colaboram, cada um com um pouquinho, para dar essa somatória para pagar essas despesas. Eu tive lá no CCDPE no domingo, porque em Piracicaba nós conseguimos arrecadar um valor e já estamos com problema, porque várias pessoas que inicialmente se puseram a contribuir desistiram e não houve reposição, não houve outras pessoas novas. Então, de repente, nós podemos, de repente, começar a ter problema. Né? Então, é interessante que as pessoas que gostam, que valorizam, que acham que realmente esse programa tem valor e deve continuar, dá colaboração com relação à USE, porque é a USE que se vira aí para pagar. Né? A USE, por exemplo, ela montou uma banca do Livro Espírita, eles estão fazendo... Agora, isso aí quem é? É um grupinho de 6, 8 pessoas. Então, para que as coisas não fiquem pesadas para um, para dois, para três, então que se a gente conseguir dividir isso em 30, em 40, por exemplo, tem um senhor que colabora com esse programa já há vários anos, e ele colabora com R$30 por mês, todo dia primeiro está lá, entra na minha conta, e ele pega o remédio no SUS. Olha. E ele tem problema porque agora, por exemplo, o município tá fraco e ele não encontra remédio, mas o dinheiro do programa está lá. É um exemplo. Então é um exemplo. Tem colaborador que a gente, eu nem sei quem é, todo mês coloca lá R$200, Geraldo. É dinheiro. Entendeu? Quer dizer, então são pessoas que realmente pensam assim, esses caras estão fazendo o que dá para fazer o melhor. Então deixa eu fazer o que eu posso. Né? Se cada um de nós fizer o que pode, é R$5, R$10, sem sombra de dúvida nós vamos poder fazer uma coisa que já fazemos lá em Piracicaba. Nós fizemos banner, então cada orador que vai falar no centro, ele tem um tripézinho, banner e bota lá. Está todo mundo vendo lá a União Rádio Web. Eu fui em São Paulo numa reunião no centro de pesquisa lá, aí eu fui com o banner só para fazer uma ondinha. Tá? O cara disse, não, deixa esse banner aqui. Por quê? Porque as reuniões semanais que eles vão ter lá, o banner já ficou fixo lá. E eu não podia dizer, não posso. Claro. É um dinheiro que vai desse dinheiro que a gente arrecada. Esses banners, se não me falha a memória, custa 40. 40 cada um. Agora, se a gente imaginou, por exemplo, lá em Piracicaba temos 26 centros espíritas. Se cada centro tiver um banner desse e afixar na parede, a difusão vai ser muito mais rápida. Era só o que eu tinha a dizer. 10 horas e 33 minutos, vamos agora para a música de boa qualidade. Deixa eu explicar, é uma música de boa qualidade no espírito que nós estamos vivendo. É um espírito de dias de samba, né? Então eu coloquei um samba de boa qualidade. Para saber se andou errado. Porém, há um caso diferente que marcou o breve tempo. Meu coração para sempre era dia de carnaval. Carregava uma tristeza, não pensava em novo amor. Quando alguém que não me lembra anunciou: Portela, Portela, o samba trazendo alvorada, meu coração conquistou. Senti meu coração apressar, todo meu corpo tomado e alegria voltar. Não posso definir aquele azul, não era do céu, nem era do mar. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. O Luiz estava comentando aí a beleza dessa música do Paulinho da Viola, da Escola de Samba Portela, acho que é 1969, eu acho, não sei. Mas eu imagino que... Caramba, hein? E é uma música maravilhosa. Completa. E você vê que o Espiritismo, ele é tão versátil, que dá para botar a música do Luiz até no carnaval, coerente com o carnaval. Né? Não tem, ele não, o Espiritismo não tem barreiras. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 36 minutos. Vamos entrar no terceiro e último bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção dos livros da Terezinha Oliveira. Estamos no livro, no seu quarto volume, Fluidos e Passes. E vamos agora iniciar o capítulo 15, que trata sobre o passe. Eu faço a leitura, Alain e Luiz, Luiz e Alain fazem os comentários. E sempre que vocês quiserem me interromper, me interrompam. Ela faz uma definição inicial. O que é o passe? Escreve a Terezinha. O passe é uma transfusão de fluidos de uma pessoa para outra. Emmanuel o define como uma, abre aspas, transfusão de energias fisiopsíquicas, fecha aspas. Em O Passe, do livro Segue-me. Ah, tem um livro chamado Segue-me que fala isso. E é do Emmanuel. Emmanuel, eu sei qual é. Beneficia a quem o recebe, porque oferece novo contingente de fluidos bons e modifica para melhor os fluidos já existentes. Saneia, fortalece. Emmanuel o considera, abre aspas, equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos, fecha aspas, e compara sua ação à do antibiótico e da asepsia, que servem ao corpo, frustrando instalação de doenças, do livro Opinião Espírita. O que vocês têm a dizer sobre isso? É uma transfusão de energia, né? Que é adotada como uma coisa natural na casa espírita, onde as pessoas que se sentem necessitadas de uma reposição de energia vão lá e recebem essa transfusão através de um médium passista. Quando você fala em transmissão de passes, subentende-se que nós vamos transmitir alguma coisa boa, né? Então, isso implica que o passista esteja bem, né? Que é justamente para poder transmitir energias positivas, e que a pessoa que está recebendo, ela não seja refratária, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma pressão de água e tem um cano que ofereça caída, aquela água vai com uma beleza. Agora, não adianta você ter pressão num cano obstruído. Né? Então, quando você se disponha a tomar um passe na casa espírita, que você confie em Deus. Né? Que você se coloque numa condição de assim: Senhor, se eu for merecedor de alguma coisa, que essa pessoa possa me transmitir coisa boa. Alain? O Luiz gosta de imagens. É como se cada um de nós tivesse um recipiente. Isso eu estou me dizendo em relação ao indivíduo que vai dar o passe. Se ele vê que o seu recipiente está limpo, pode poder colocar água que eu vou servir ao outro. Mas se você vê que o seu recipiente não está bem higienizado, é melhor você não dar água, que pode fazer mal. Eu acho que a quem dá o passe precisa ter esse discernimento para entender. Porque muitas vezes o Luiz falou que foi tomar um passe. Uma filha minha foi fazer um trabalho de batismo, e o indivíduo que foi dar aula sobre batismo estava alcoolizado. Imagina. Então eu fui tomar um passe em uma ocasião, quando o cara meteu a mão assim na frente do meu rosto, aquele fedor de nicotina, mas aquilo me fez um mal desgraçado. Entendeu? Quer dizer, então, você quer dar o passe? Obedeça as regras que a casa estipula para um passista. Se você quer tomar álcool, você quer fumar, não dá passe. Não dá, não precisa. Não, você não é obrigado a dar passe. Agora, querer dar passe e não querer obedecer às regras, já viu, né? É a mesma coisa que você querer trocar de roupa e não tomar banho. Não, tranquilo. Agora, a gente precisa deixar claro que o paciente nada sofre, nesse caso, quando tem merecimento. Então, se ele vai lá receber o passe, tem as suas, seus merecimentos e a sua necessidade, não importa o passista, ele vai receber a energia dele. Pode ser totalmente espiritual, o cara é só físico ali, ou a energia dele é isolada pelo plano espiritual. Agora, se pega um paciente que está perturbado, com um passista perturbado, aí a coisa pode dar problema. E o passista perturbado pode perturbar o paciente. É, exatamente. Alan, você faz um comentário agora. O mecanismo do passe. Constantemente estamos irradiando e recebendo fluidos do meio que habitamos e dos seres, encarnados ou não, com quem convivemos, numa transmissão natural e automática. O passe, porém, é uma transfusão feita com intenção e propósito. Quem o aplica, atua deliberadamente. Para que o passe alcance seu melhor resultado, é necessário, ela coloca três condições, que o passista use o pensamento e a vontade, a fim de captar os fluidos, emiti-los e fazê-los convergir para o assistido. Número 2, que haja um clima de confiança entre o socorrista e o necessitado, a fim de se formar um elo de força entre eles, pelo qual, entre aspas, verte o auxílio da esfera superior na medida dos créditos de um e de outro, fecha aspas. E terceiro e último, que o paciente esteja receptivo para sua mente aderir à ideia de trabalho restaurativo e comece a sugeri-lo a todas as células do corpo físico. Então, irá assimilando os recursos vitais que estiver recebendo e pelas várias funções do sangue, o reterá na própria constituição físico-psicossomática. Então é mais ou menos uma continuação do que eu acabei citando, né? Que há uma questão de merecimento, a pessoa ela vai receber... Assim, vamos explorar um pouco mais isso aí. A troca de energia acontece todo o tempo. Com todas as pessoas. Naturalmente, né? Na convivência. Então você troca energia com seus parentes, você troca energia com a pessoa que você não gosta, você troca energia no meio da multidão, você troca energia dentro do seu trabalho. Somos todos médiuns. A mulher hemorroísa, ela vai lá, ela tem tanta fé que Jesus pode curá-la, que a hora que ela toca as vestes de Jesus, ela é curada. E Jesus ainda olha para ela e fala assim, uma virtude saiu de mim. Por quê? Porque há uma emanação de energia boa e há uma fonte, né, que irradia, no caso Jesus, e havia ela, a necessitada, com fé. Ou seja, acontece a cura. Então, você pode ser curado em qualquer lugar, mas você também pode ser contaminado em qualquer lugar. Depende então, do quê? Então, nós nos influenciamos a todo momento. Todo momento. Depende do quê? De sintonia. Então, eu coloco aquela linda e perfeita frase do Evangelho. Diga-me aonde está o seu coração, que lá está o seu pensamento, que lá está o seu tesouro. Então você canaliza aquela outra frase que está no Vinha de Luz, se eu não estou enganado, de Emmanuel. A abelha busca o mel, o abutre a carniça. O que, que você está buscando? E, logicamente você vai ter cura ou não, você vai ter muito problema também. Você está sintonizando naquilo lá. Então é tudo uma questão de sintonia. Então você vai receber o passe. Só que você senta lá pensando assim, Nossa Senhora, vai começar minha novela, esse negócio não acaba mais. O jogo deve estar no meio agora, eu quero ver o jogo. Você vai receber alguma coisa? Talvez até receba, porque você pode encontrar ali um passista desequilibrado também. E aí você vai embora de lá pior do que você foi. Agora, dentro de um centro espírita bem orientado, uma casa bem orientada, dificilmente isso vai acontecer. Então não fique buscando ajuda de qualquer um, porque você pode se complicar. Aqui ela fala uma coisa interessante, e o ouvinte acho que vai gostar muito disso. O passe ao longo da história. O passe não surgiu com o espiritismo. Não é uma criação da doutrina espírita. Esse meio de socorrer os enfermos do corpo e da alma já era conhecido e empregado na antiguidade. Jesus o utilizou impondo as mãos sobre os enfermos e os perturbados espiritualmente para beneficiá-los. E ensinou essa prática aos seus discípulos e apóstolos, que também a empregaram largamente, como vemos em Atos dos Apóstolos. Ao longo dos tempos, o passe continuou a ser usado sob várias denominações e formas em todo o mundo, ligado ou não a práticas religiosas. Vimos na primeira unidade que no século anterior a Kardec, o século XVIII, tudo o que então se conhecia sobre fluidos e como empregá-los estava consubstanciado no magnetismo, de que o médico austríaco Mesmer foi o grande expoente, beneficiando muitos enfermos. Mas havia ainda muita ignorância sobre o que fossem os fluidos e a forma de sua transmissão. Vimos também que a codificação da doutrina espírita por Kardec permitiu entendermos melhor o processo pelo qual o ser humano influencia e é influenciado fluidicamente, tanto no plano material como no espiritual. Na atualidade, ele continua a ser empregado por outras religiões que apresentam sobrenomes e aparências diversas. Bênção, unção, jorei, benzedura, pessoas sem qualquer relação com movimentos religiosos também o empregam. A sensitiva de Juna Davitashvili, da Rússia. É no meio espírita, porém, que o passe se encontra mais bem compreendido e mais largamente difundido e utilizado. Nele, o passe que Jesus ensinou e exemplificou veio a se tornar uma das principais práticas da ação fluídica. Nada mais natural, pois o Espiritismo é a revivência do puro cristianismo. Amai-vos e instruí-vos, né? Então, numa casa espírita, você tem lá a caridade, o amor, a fraternidade e a instrução. Porque o espírita não cria dependência. O espírita quer libertar as pessoas. E nada liberta mais do que conscientizar as pessoas a respeito das coisas. Que é justamente para que cada um seja um propulsor daquilo que ele aprende na casa espírita. Para finalizar, Alan, existe uma coisa muito interessante. Não, finalizar, ainda tem. Porque tem vou falar aqui ainda. Existem tipos de passe, Alan, quanto ao seu agente. Ela cita o passe magnético, o passe espiritual, o passe humano-espiritual, o passe mediúnico. Então eu falo rapidamente e você desdobra e estica um pouco mais. Passe magnético, quando ministrado somente com os recursos fluídicos do próprio passista, magnetismo humano, porque o próximo passe é o magnetismo espiritual. Então o indivíduo vai lá, impõe a mão e joga o magnetismo dele sobre o outro. Explica melhor isso, Alan. Isso é dá para dar um exemplo bem prático, que é a mãe cuidando do seu bebê. A mãe, quando cuida do bebê, ela cuida com tanto zelo e carinho, e ela não faz carinho, ela passa a mão, ela dá beijo, ela lixeira, ela gruda, ela carinha, ela está passando energia para o filho dela. Ela passou 9 meses energia física, deu do seu osso, do seu sangue, das suas proteínas para justamente desenvolver aquela criatura. É parte quase que física dela, né, que apenas saiu dela, mas saiu totalmente dela, fisicamente dela. E é tanto amor que a mãe desenvolve pelaquela criatura que ela acarinha, ela fica protegendo ela. Então naquilo ela transmite energia física para a criança. Podemos dizer que é o magnetismo humano, né? Magnetismo humano. Porque o próximo passo é o passo espiritual. Aí ela define assim, a Terezinha: quando ministrado pelos espíritos unicamente com seus próprios fluidos, magnetismo espiritual, sem o concurso intermediário, médium ou passista. Porque aí você faz uma prece, né? Você tem fé e merecimento. Naquela hora o seu espírito protetor, ele pode transmitir a energia inteiramente para você que você precisa, sem ter uma pessoa ali fisicamente falando. E o André Luiz relata mil casos desses. É. Qual que é a diferença entre um e outro, Alain? Que não tem passista. Não tem passista, não tem uma pessoa encarnada, é só o espírito. Quer dizer, o indivíduo ele faz uma prece... O magnético é do ser humano, o espiritual é dos espíritos. Tá? Depois a Terezinha coloca um terceiro passe, eu vou passar para o Luiz. Tá. O passe humano-espiritual. É justamente a diferença. Antigamente se dava o passe, por exemplo, os magnetizadores, eles levavam 2, 3 horas para magnetizar, por exemplo, um banho. Então você tinha uma determinada doença, os magnetizadores ficavam magnetizando horas um banho. Você tomava banho naquele e você se restabelecia. Então aquela água, porque a água é um agente muito propício para a magnetização, aquela água ficava impregnada do magnetismo do médium, do passista, do magnetizador, e aí você tomava o banho naquela água e aí você se beneficiava daqueles eflúvios. A presença do espírito surgiu no passe espírita. Então você está passando o magnetismo animal seu e junto com ele vem o magnetismo espiritual. Interessante. Tá? Então você, inclusive esse magnetismo espiritual, ele acelera a doação do magnetismo animal. Se não houvesse esse magnetismo espiritual junto, esse magnetismo humano ele se processaria em muito mais tempo. Porque ela fala assim, ó, o passe humano espiritual, quando os espíritos combinam seus fluidos com o do passista, dando-lhes características especiais, magnetismo misto ou humano espiritual. Ela coloca uma frase da Revista Espírita: o fluido humano está sempre mais ou menos impregnado de impurezas físicas e morais do encarnado. O dos bons espíritos é necessariamente mais puro e, por isso mesmo, tem propriedades mais ativas, que acarretam uma cura mais rápida, né? Mais pronta. E o último tipo de passe é o passe mediúnico, quando os espíritos atuam por meio de um médium incorporado. O fluido dos bons espíritos, passando através do encarnado, pode alterar-se um pouco, como a água límpida passando por um vaso impuro. Daí para o vaso verdadeiro, médium curador, a necessidade absoluta de trabalhar a sua depuração. Alain. Não, então, aí há uma mistura, né? Então, tudo vai em cima do merecimento. Se o paciente tem merecimento, nunca que a espiritualidade vai deixar de atendê-lo. Se o paciente não tem merecimento, ele vai ficar por conta da parte física, que pode ajudá-lo ou não. Então, é tudo um lance de merecimento. Eu mereço aquela cura que eu estou buscando, aquele alívio, aquele reequilíbrio energético. Eu vou conseguir até sozinho na minha casa. Eu citei o caso da moça lá que teve cirurgia dentro da sala de estudo. Agora, eu não tenho merecimento, eu posso estar num lugar mais... Mas tudo isso, Alain, são leis que se autorregulam. Porque alguém poderia imaginar assim, tem um espírito protetor que fica fazendo isso. Não, isso naturalmente acontece. Não é naturalmente. Você também tem que ter a humildade de entender que você precisa de ajuda. Né? Não é assim, você vai ser ajudado. Então, daí a gente não precisa se preocupar com nada. Então, se eu tenho merecimento, eu vou ser ajudado a toda hora. Eu tenho que também pedir essa ajuda. A humildade de falar, estou no momento que eu preciso de ajuda. Aí a ajuda vem. Mas é merecimento, humildade e um pouco de boa vontade também para poder isso acontecer. E você vê que essas explicações que vocês estão dando, elas clarificam muitos dos mecanismos de cura. Como se processa? Aí fica espíritas. Tudo muito mais claro, né? É. Muito bem, são 10 horas e 53 minutos. Gostaria de que o Luiz, 10h59, desse as suas últimas palavras. Antes de dar as últimas palavras, eu vou citar alguma coisa aqui que foi uma experiência pessoal. Nós temos tempo, né? Foi uma experiência pessoal. Exortando as pessoas a que possam prestar atenção nisso. Eu fiz uma palestra nesse último sábado, o sábado anterior. E no centro que eu estava fazendo a palestra, O passe é dado atrás de uma cortina, atrás do palestrante, e o acesso lá é por duas escadas. Então, nessa palestra, eu estava sentado na primeira fila, houve alguém que pediu para me sentar na cadeira do lado, porque eles tiraram a cadeira ali e botaram um cadeirante ali. Então, aquele cadeirante ficou do lado meu e eu fiz a palestra, o cadeirante continuou, eu sentei na outra fileira de cadeiras. E aí eu olhei e comecei a pensar, né? Quer dizer, fui intuído, muito provavelmente. E eu disse, como é que essa mulher vai subir lá atrás se só tem escada? Né? Então, a acessibilidade no centro é super negativa. Aí, eu pensei assim, bem, ela vai ficar sem passe. E me foi, vai lá e dá passe nela. Então, eu dei o passe, eu levantei, fui lá, dei o passe na mulher, ela achou que não ia receber passe, porque não podia subir lá, foi... Aí ela disse assim para mim, foi Deus que lhe mandou. E ela tomou o passe e durante o passe ela soluçava de tanta alegria. Né? Então ela pegava a mão da filha dela e ela dava beijo na mão da filha dela de tanta gratidão. Né? Então, isso é um fato. Segunda-feira eu fui fazer uma outra palestra e eu tinha porque é aqueles oratórios que eles têm, né? E aí tinha púlpito. E aí eles têm ali uma copo de água, que era para mim. Uma senhora começou a tossir de forma convulsiva na primeira fila. E me deram um toque de novo. Vai lá e dá um copo d'água. Quer dizer, interrompa a palestra, vai lá e dá um copo d'água para a mulher. E eu fiquei assim, puxa, mas interrompi a palestra, né? Fiquei meio sem jeito, Aí uma senhora foi lá, pegou água lá atrás, levou para a mulher parou de tossir. Né? Então você vê, a intuição. E eu já sou macaco velho. Né? Quer dizer, tive a intuição, mas fui renitente. Renitente. Né? Os espíritos não conseguiram me tocar. Porque senão eu realmente teria que interromper a palestra, vocês me dão licença. E outra coisa... Deram a chance e você não aproveitou. É, eu teria dado uma palestra viva. Teria dado uma palestra viva. Quer dizer, não só fala, mas pratica. Né? Então, vocês vejam como nós somos difíceis. Então, estou citando um exemplo pessoal, um exemplo do macaco velho que está acostumado a essa coisa, que nós somos difíceis. Né? Então, que nós prestemos mais atenção nas intuições que nós recebemos. É, você recebe uma intuição, você aprendeu com Jesus o que é fazer o bem, o que é o bem. Eu gostaria que fizesse isso comigo? Eu gostaria. Vai lá e faz. Exato. Você já pensou se eu estou na primeira cadeira, começa a tossir e vem um palestrante lá e me dá um copo d'água? Eu, inclusive, ia ficar honrado. Né? Quer dizer, então... Nós somos ainda muito novinhos. Eu completei 70 anos, mas isso aí para 1000 anos é uma distância. Né? Então, que nós possamos prestar atenção o que nós vivemos. Agora, encerrando, um grande abraço a todos. E amanhã eu falo lá em Capivari, na segunda-feira de carnaval, lá na Editora M. Tá? Então, estarei presente lá 8 horas da noite. Que todos tenham uma semana maravilhosa e que respeitem o carnaval de duas maneiras. Uma permitindo quem quer brincar o carnaval brinque e outra é não entrando na farra desnecessariamente e se perdendo no carnaval. E a minha prece, eu vou fazer a prece, são duas frases que a Isabel Quirino acabou de me mandar, que é uma frase de Chico Xavier, que ela fala, cada homem... é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. E a outra frase, a vida ensina, mas só aprende quem quer. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos. A concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares.